A vida é um teste, onde tudo se vende, onde tudo te interde, e cê vale o que veste. Homens que hoje padecem, ao nível de vermes. A vida é um teste, a vida é um teste. A vida é um teste, onde tudo se vende, onde tudo te interde, e cê vale o que veste. Homens que hoje padecem, ao nível de vermes. A vida é um teste, a vida é um teste. Engraçado, como cê devia amar quem tem odiado, como a hipocrisia tem te assolado. Quantas patifaria tens vomitado, eu vejo nesse quadro vários de embalo. Cê ainda atrasalado e só revivendo falso. Movimento estrago, que a si próprio tô causando, eu vejo plano falho. Falo sobre vida em minha rima e sinto que nada justifique, eu digo meu ódio contra quem deveria ser aliado ou amiga. Abrigo no coração a humildade, meu alívio de sentir a alegria pelo progresso de que tá comigo. Respeita as mina mano, respeita os mano mina. Se não tiver dos dois lados é hipocrisia. Exigiu o que de ti não exigia. Sobre amor de verdade viva, sobre a tal da inveja esquiva. Sobre ser real, sinta. Ninguém é de verdade só porque em rede social publica, vai. A vida é um teste, onde tudo se vende, onde tudo te interde, e cê vale o que veste. Homens que hoje padecem, ao nível de vermes. A vida é um teste, a vida é um teste. Enquanto vejo na febre, vivendo em nerds, moleque querendo ser chef. Mas não conseguem porque tudo é na base da conquista e deitado chapado no back. E o máximo que cê consegue é uma larica, uma sinaliza triste, arrisca ficar com uma vida perdida, beco sem saída. Suscita viver o sonho de sua chefia enquanto cê recebe micharias por dia. Quanto se deixa vencer nessa guerrilha e deixam de viver aquilo que antes almejaria. Tão tipo zumbi, não deu Walking Dead realista. Então levanta rapa, parado cê não sai do lugar firme. Seu foco naquilo que cê quer conquistar. Reinar é o que cê tem que pensar. Se quer rir por último, rir melhor não. Deixe que tirem seu sorriso por nada. E é só. A vida é um teste, onde tudo se vende, onde tudo te interde, e cê vale o que veste. Homens que hoje padecem, ao nível de vermes. A vida é um teste, a vida